cada dia mais complicada aí. Falta um montão ainda. Ô, meu pai, ilumina minha caminhada, meu pai. Dá-me força, meu Deus. Dá-me força, força, força. É quente, chapa, acredita que o bagulho é tenso. Tipo 1000 volts de veneno. Pagar uma ducha, se marcar, vai ajudar. Se pá, vou até me barbear. Aí, água fria, baixa adrenalina, tio. O esquema aqui é ficar frio. O pensamento voa vendo a foto na parede. Arrependimento? Ainda não, mais pra frente. Coração vadio que tá blindado. Só decepção quem aguenta. É embaçado, lá na rua tem minha mãe. Filho, mulher, casa, carro, amigo, muita fé. Mas tem também a podridão, chapa. Vários se corrompeu e a cobrança que é pesada. Penso que a palavra é mais sagrada do que o sangue. O básico do bang. Fica desfrutando, se criando com o que é meu. Mora eu vou voltar, esqueceu? 2 da manhã, vou ali falar no rádio. Pra esse entrar aqui, ixi, não foi nada fácil. Entre aspas, um luxo, porém pra poucos. Ah, mas se não tem conceito, nem vem pagar de louco. Aí rapaz, chega aí por favor. Tem uma hora de pegar pra nós ali o carregador. Na humildade, depois é você na sintonia. Só vai milhão que só tem um pontinho de bateria. Braço fiel, fortalece a toda hora. Torna minha caminhada menos dolorosa. Trinca no que for sem preguiça. Os jumbos, busão, pras mulher colar aqui na visita. Os lagartão pensa que nós tá esquecido. Aí chapa, já era, morreu aquele bandido aí, ó. Na consciência que só Deus pode julgar. Essa aí vamos cobrar. Lembra aquele dia à tarde, nós na padaria. Umas porção curtindo o som, cê citou a fita. Que tinha tido um sonho ruim comigo. Se pá, era melhor eu me jogar pra lá com os meninos. O sexto sentido, às vezes tá com outro irmão. Como eu ia saber, já foi tiozão. Eu fico entrando numas comigo direto e reto. Fiz vários castelos quando vi o semi-aberto. Vou pegar meu filho e a esposa. Pôr num carro chique, um sorvetinho, ó. Comprar uma par de roupa. E bem de tardezinho eu quero ver o pôr do sol. A noite é só nós dois, preto embaixo do lençol. A carta que chegou veio foto no meio. Eu preferi ao vivo, né, tio? Mas é o que tenho. O bolo que os fuça esfarela com as picuda. No desbaratino me corrói, ó, truta. Meu irmão tá ali, minha pampa de motinha. Deixa as menininhas oriçadas, é o que liga. Não fez tipo eu que dei tiro no escuro. Moleque é treta, viu, chapa aí, tem futuro. Tá cursando ali a faculdade, se matando. Às vezes nem vem me ver, firmezão, tá estudando. Já fez vários cursos de uns bagulho digital. Tá aprendendo agora um tal de CorelDRAW. Tem um mano aqui que faz umas poesias aí. Deixa eu ler uma aqui, vai vendo, tizão, ó que fita. A lua que meu Deus do céu criou é sua. Brilha pra qualquer um que tiver na rua. Na direta vem me visitar. Seu brilho sempre quadriculado, vem me consolar. Já falei pra ela qual que é daqui pra frente. Mas vai depender de como tiver minha mente. Só a saudade pra fazer ladrão chorar. Só não pode fraquejar. Na hora do sol, nós fica ali só de segunda. Uns vão jogar bola, outros só bolando fuga. Um ladrão gritou: ai rapaz, saiu seu alvará, libertaram Barrabás. Vai falar com os fuça, depois vem se despedir. Preciso que cê faça os contatinhos ali pra mim. Firmeza mesmo, rapa, agradecido, respeito. Deus tá lado a lado com vocês daquele jeito. Se pá logo mais e ele há de querer. Se pá é nós na rua, tudo junto no rolê. Voltando de busão, sentido a capital. Aí, que paisagem linda, mano, cena de 1000 graus. Mas como será quando encostar lá na vila? Fiz vários castelos aí, mente criativa. O beijo na mulher revigora até a alma. O abraço do meu filho dá sentido a caminhada. Fui visitar os irmãozinhos, nós tava ali trocando aquela ideia, ó tio, Geli Bacardi. Relembrando o número de vez. Várias cenas se marcar, umas nem lembrei. Vou me jogar, rapaz, já tá na hora. Dá brecha pro azar de novo, mas demora. Não vou pelo relógio dos outros, só pelo meu. O diabo só atenta quem tá perto de Deus. Não é por nada não, mas aí, desculpa aqui. Já fui muito mais apetitoso que isso aí. Hoje já tô numa de correr de outra forma. Se não valer a pena, nem vem aí, demora. Colou uns irmão com plano perfeito. Fácil, fácil, só estourar daquele jeito aí. Minha neguinha olhou pra mim com os olhos cheios d'água. Balançou a cabeça sem dizer uma palavra. Tem muitas horas que o silêncio quer falar. Nossa cara é escutar, rapaz. Eu vejo aí, mano, direto e reto. vários irmãozinhos emocionados, tá ligado? Não, pá aí, ó. Agora eu tô pá. Aí, tiozão, carteira assinada não é vergonha pra ninguém também não, moro, rapaz? Bagulho é honra, mano. Mas se é pra você entrar no bagulho, tem que ser elite, malandro. Se não for elite, não pá. O Moro tá pensando o quê? Mil graus, tiozão. Não é pra quem quer não, mano. É só pra quem é. São os irmãozinhos lá da Leste que falam assim. Aí, você tem certeza que é isso que você quer pra sua vida? Aí, tiozão, se é ou não, na melhor hora você vai saber, moro? Mas se eu vou falar não, rapaz. Isso mesmo.